Se souberes adormecer com o dia no olhar, o teu sonho viverás. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo a procurar um lugar. Sonhar é só viver e viver imaginar. Ah, vais conquistar o lugar. A todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 117ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais irão centrar-se no início da década de 90, nomeadamente no grupo Resistência. Na semana passada, escutamos o álbum de estreia deste projeto musical português. Depois de Palavras ao Vento ter chegado à dupla platina, a Resistência apresentou mais um disco em 1992, com o título Mano a Mano. Há 7 dias, escutamos 8 faixas de Palavras ao Vento. Desta feita, começamos pela faixa de abertura de Mano a Mano, o segundo trabalho discográfico de Resistência. Original dos Delfins, da autoria de Miguel Ângelo e Fernando Cunha, no fundo é o que todos nós procuramos, um lugar ao sol. A terceira faixa deste trabalho é um original de Chutos e Pontapés, criada por João Gentil. Chamo a atenção para um ou outro verso que poderá ferir a sensibilidade de alguns dos amigos ouvintes, mas a letra é tal e qual como é. Não depositem a culpa para cima de mim, não, não. Oh, oh, oh. A melodia chama-se Esta Cidade. Quer eu queira, quer não queira. esta cidade há de ser uma fronteira. E a verdade, cada vez menos, cada vez menos verdadeira. Quer eu queira, quer não queira, no meio desta liberdade, filhos da puta, sem razão e sem sentido, no meio da rua, nua, crua e bruta, eu luto sempre do outro lado da luta. Foram os autores da próxima melodia. Original do Estrovante, a quinta canção de Mano a Mano não significa, porém, que o programa de hoje irá terminar no imediato. Tem o título Fim. Quando eu morrer, estão em latas, roubam ao sol. Caixão vá sobre um burro gezando a Andaluza. Ao morto nada se recusa, eu quero que força. Discutimos uma canção popularizada na voz de João Aguardella, que foi também um dos criadores da mesma. Os Sitiados cantavam e a Resistência adaptou na faixa número 6, A Noite. Ela sorriu e ele foi atrás. Ela Yeah.

ter que ter o que o vento é. O que o vento é, meu amigo também. Em todas as terras, em terra, em todas as fronteiras. As fronteiras, seja bem-vindo. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. E se alguém houver, se alguém houver que não queira, trago contigo também. Se alguém houver que não queira, trago contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Após a faixa número 7, segue-se a número 8. O segundo original de hoje dos Chutos e Pontapés foi da autoria de Tim. Quando uma criatura que não sai do que é seu foi esquecida e adormeceu, sente uma prisão em si. Prisão em si. Em si, não saindo o que é seu, não saindo, foi esquecido, adormeceu. Do que é seu, foi esquecido, foi esquecido, adormeceu. Adormeceu. À procura do amanhã, à procura do amanhã, anda um homem. Thank you. Agora a penúltima faixa, número 9. Um original de Alberto Lopes e de João Gil dos Trovante na época, intitula-se Perigo. Vai, vai mais longe, vai, vai ao fundo do fundo, não mudes de assunto assim. Também se quer se devia. com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao projeto musical que teve grande sucesso no nosso belo país no início da década de 90 do século passado, a Resistência. Foi a segunda e última edição consecutiva com banda sonora a cargo de um grupo formado por membros como Tim, Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Fernando Judis, Olavo Bilac ou o fundador Pedro Aires Magalhães. A última faixa, quer do segundo álbum Mano a Mano, quer do programa de hoje, retrata um país que viveu, em diversos momentos da sua história, situações de veras conturbadas. Da autoria do fundador da Resistência, Pedro Aires Magalhães, e de Paulo Gonçalves, em Portugal, simbolizou um grito de guerra inicial e de alerta para a condição preocupante de Timor. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Nas montanhas a lutar, iluminam todos.